quadradões. Lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar, e eu fico comovido de lembrar o tempo.